se brinca. Se brinca não. Vou te ver bater em minha porta. Não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer. Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente. Espera, você vai ver. Eu vou ver seu orgulho transformado em lágrimas. A sua arrogância virá recaídas. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí onde você vai perceber, Maceió? Canta comigo, solta a voz, diz. E você perdeu o amor da sua vida. Ai, ai, ai, ai. Agora é tarde pra ter recaída. Ai, ai, ai, ai. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. Que com amor não se brinca. Você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter recaída. Ai, ai, ai, ai. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. E o que eu falei você pode escrever. Aquele balançado na sanfona. É pra dançar agarradinho. Eu vou ver seu orgulho transformado em lágrimas. A sua arrogância virá recaídas. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí onde você vai perceber? Canta comigo mais uma vez, vai! Vai que com amor não se brinca. E você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter recaído. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. Aqui com amor não se brinca. E você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter recaída. Ai, ai, ai, ai. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. E o que eu falei você pode escrever.